transparente como vinho, e o cheiro de pinho vem com o vento no entardecer, como voz de campainha, enquanto a pedra e a árvore dormem. Assim também está sonhando minha cidade, Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu és de bronze, ouro e luz, tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus. Jerusalém, Jerusalém, tu és de bronze, ouro e luz, tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus. Como secaram cisternas e o mercado está vazio, ninguém visita o monte templo na cidade velha, e nas cavernas que estão na rocha os ventos chegam a chorar. Ninguém mais desce a Jericó, onde Jesus entrou. Jerusalém, Jerusalém, tu és de bronze, ouro e luz, tu és cidade. Senhor Jesus.